antena web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Tirou partido de mim. mesmo. Fico ao seu lado esperando uma chance de te falar. Esse é todo amor guardado em meu peito. Conquistamos o nosso primeiro beijo naquele arvoredo de manhã cedo. Brindamos o sol. Ah! Sábado, dia de feira, tem feijão de porta, cê me amarrou. Que me faltou. Vivo com essa mania de te querer bem a pé ou de trem. Eu chego, fico ao seu lado esperando uma chance de te falar. É seu todo amor guardado em meu peito. Conquistamos o nosso primeiro beijo naquele arvoredo de manhã cedo. Brindamos o sol. É sábado, dia de feira, tem feijão de porta, cê me amarrou. Examinando qualquer pássaro em pleno voo e ouvindo o seu canto, assim como o som das águas e o assobio do vento, descobrimos que a natureza revela não somente mãos de artista primorosa, como também toda a sua poesia. Todas as sextas-feiras, a partir das 2 da manhã, você tem um encontro marcado conosco aqui na Antena Web para ouvir Chorus, um programa dedicado a todos os sons da natureza. Chorus é um programa que vai para o ar todas as sextas-feiras, a partir das 2 da manhã, e somente aqui na Antena Web. Quintas-feiras, pelas 21 horas, a Antena Web apresenta-lhe a música no sentido universal da palavra. Descubra sons e sensações novas na companhia de Firmino Pereira. Beat Sound. Todas as quintas-feiras, às 21 horas, aqui, na sua Antena Web. Consegue sentir o arrepio por todo o corpo, as faces rosadas e a sensação de que o momento vai ser especial? Não resista. Deixe-se seduzir por Sweet Dreams. Marque encontro na Antena Web na madrugada de quinta para sexta, entre as 2h30 e as 3 da manhã. Não perca. Deixe-se levar pelo momento. Is

eu não posso negar. Antes que o rio esteja cheio, tenho que atravessar o chamado de Dona Canô. Eu não posso negar, Dona Canô, Dona Canô chamou. Dona Canô é de lá, antiguidade é posto, temos que respeitar. Dona Canô é de lá, Dona Canô chamou. Apaixonar. Antena Web. Tira a esteira daqui, porque eu só vim buscar meu amigo.